Veio o sol, veio a chuva, o vento ventando a noite. Veio até quem não quis, o vazio e o que não foi dito. O meu caminho, meu canto triste, dentro do coração. Num quarto sem janelas, foi que eu vi do universo a reluzir. Todas as manhãs, a noite do meu fim, dentro do coração. Sem janelas, foi que eu vi todo o universo a reluzir. Todas as manhãs, a noite do meu fim, dentro do coração.